2224 para descida. 2224, autorizado descida até nível de voo 080. Subretoração radar, curva de esquerda na proa 060. Limite da proa radial 280 do meu examinador. Acelerador 224. Descendo para 080. À esquerda, proa 060. Limitais para 280 do meu examinador. Acelerador 224. Está autorizado posição por azul, com o trem baixado. Obrigado. 527, ponto 3.0, metro 1.000, metro 9, ativo 1.0, no 6. 527, mesmo ponto, obrigado. Somos 4-0, direito, liberando, chama o som 29. 209. 209. Direita proa 070. Direita 070, passaredo. O Chené, 258, sobre a coleção radar, vou na proa 055, a 37 está localizado. 258. 4 cruzeiro finalense, chame a turma, no 8, decimal, 9, 5. 9, 5, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, voo 334, passando duro na estabilizada, né? Boa noite, voo 334, tráfego avistado, é Porto de Serra, Machado Travado. Chamarão, Rio da Serra, 334. Para 2006, são cruzados, final de ano, você pode localizar o estabilizado. Foi o seu, você prendeu a compra. Onde cara no momento, né, 258? 240 mais. 7. 060, né, 258? 60, obrigado. Noite, bom, 922, acionando a indicação dessa via, chegada com média 1 para nível de voo 060. Ajuste no 016, número 5 na aproximação. Foi na proa 080, para interceptar o localizador. Você está 3 mil pés, hoje o seu time é no 0 no meio. Qual foi a minha proa para passarelo? 080, direita, proa 080 para interceptar o localizador. Você está 3 mil pés, hoje o seu 0 no meio. 0 no meio, direita 080, desce para 3 mil, passarelo. 3398, boa noite, identifique, chegada com média 1, desce e mantém nível de voo 070. Ajuste de altímetro no 0 no MIA. Número. MIA do Repouso. Chilena 074, desce e mantenha 4 mil pés. Ajuste de altímetro ou no 0 ou no MIA. Autorizado final LS, chame a turma no 8, decimal 9, 5. Passarelo 224, desce para 2006, autorizado na LS, ponte localizado e estabilizado. 2000 pés, ponte estabilizado em LS, no passarelo 224. Chame a 074, emite redução para 190 nós, desce para 3000 pés, com ajuste altímetro no 0 no meio. Voo 974, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Voo 972, qual foi o controle? Voo 972. Desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Desce para o Foxtrot. 219, Foxtrot 34, boa noite. Sempre a batalha travada, espera. 8, vento 0909, da Liga 9, vai te entrosar no meio, após o 2 árbitro Fulgão. Estabilizando agora o localizador, passarelo. Autorizado o sinal LS, 2195. 1895, passarelo. Oi, Salvador, boa noite, passarelo 2224, estabilizado o localizador, Campo à Vista. Boa noite, 1-2 para o pouso, né? Porta Índia Serra, marcha travada, uma liberação. Vai a porta Índia Serra com o cheque de trem, passarelo. Chilena 074, 2 ministérios autorizados, registro no 0 ou 1. Eu uso para aproximação, estou autorizado o sinal LS, porta localizador. Passo com o que eu prefiro, material, e traemos 3, 1-3. Corrige, 140 de grau de esquerda. E o tráfego de esquerda, passando em Índia Serra, baixado checado, passarelo 2224. Gente, continua para expansão, guarde pistoleiro 2224. Passei separação 2224. Puxando a 258, soma os 49, direito, Fox Trot 219. 219, obrigado. 290. Final, 304, obrigado. Quatro, pisto zero, ponto dois, zero, ponto zero, zero, graus, medusa, nós, atítulo zero, no meia. Supermodulado, entendido, tem livre pouso, passarelo 2224, no zero, no meia. Passivo, passivo 2224, ponto autorizado, 1-0-0 graus, medusa, nós, atítulo zero, no meia. Ciente, no zero, no meia, ponto autorizado, passarelo. Continuando 074, continua a aproximação, 1-2 para o pouso, tráfego excede, um ATR da passarelo, em torno de 2,5 milhas para cá, piscina zero. E a guarda? 972, desça para 2.100, foi autorizado com o LS, o ponto localizador. 2.000, autorizado em LS, boa, 972, peço que é o outro. 224, são 52, direita próxima, taxa Eco, 21 nesse colado. Vira atrás, vem aí, chamam 219, passa bem 224. Câmera 074, vento 1009, 129, 8106, todo presente no programa. 2006, autorizado o final de ano, o autorizador do campo de 398. 2000 vai reportar a capital. Controle de chamador, Bruno 973, estabilizado o localizador. Autorizado o final de ano, 2018, uma nova chance. 2008, 95, 973. Salvador, Gol 972, estabilizado IRS, pista no zero. Gol 972, pista no zero, pouso autorizado, reação no 0010, 229, ativo 016, checa 3. 30, baixa de trabalho, pouso autorizado, pista no zero, Gol 972. Salvador, boa noite, voo 1098.0.0. Requestões de decolagem 95 autorizado? Afirmo. 37, ponto final, companhia, quando passar, ele é manter para passar em voz imediata, assim que autorizado. Passa a fazer a nave na curta, ali, mantendo 1-0, 1-0, 1-0. Gente, aguarde para o deslocamento. 3398 no solo 02, táxi via Alfa, Juliette, portão previsto 05, vai ser desocupado por uma aeronave da companhia que vai iniciar o reboque. Então, Mike Zulu, o risco autorizado iniciar o reboque, até a remota do pátio principal, o chão estacionado. Onde tio, gato, isso? Na 3698, observe o remoto do tráfego da companhia. Assim que o acesso estiver livre, autorizado ingresso, portão 05. É, boa. A companhia para 05, obrigado, até boa noite. Boa noite. Chame Recife, frequência 126-25, alterne 1545. 126-85, 1245 graus. viu? Prossiga. Tá marcando a posição aqui, não tem ninguém pra transformar na posição aqui. Sente. Obrigado. Mike e Luiz, que parcial na posição número 1 ou 3, bom dia, obrigado. Mike e Luiz, que sim, bom dia. 2, 2, 2, abriu o final. Autorizado final, ele é, se chama Arthur, eu não morri da semana do centro. Você está se entrando para nós. Salvador, boa noite, bom, 1218, aqui, 1-0, se vão. 18, QNH 1-0, 1-6, autorizado pouso, piscando 0, vento 1, 0-0 graus, 0-5 nós. 7, ele de pouso igual 2-18. 18 no solo ao 14, libere via Foxtrot, táxi autorizado, Alfa Quila, prevista a 1 Lima, bate 3, fique atento a sinalizador. Foxtrot, Quilo, 1 Lima, bate a sinalizador. Aí 4062 aciona a identificação dessa via, chegava até o meio de 1 para nível de voo 050. autorizado azul 4062. 4062, autorizado final IS, 3090. 2085. Salvador, boa, azul 4062. 4062, final. Azul 4062, Kennedy no 0, 16, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 059. Autorizado pouso no 0, 4062. Zero 62 no solo 34, libere direita via Foxtrot, táxi via Alfa, Juliette, portão 1. Zero Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 1. geração de identificação. Apologia SAP, desça para nível de voo 050, uma vista altímetro 190, 1 meio.